fato, antifato, pulso vivo, medo de morrer. E no fim teatro ao lado é mais do quadro pendurado, fica em cima da TV. Justo no instante que eu derrei com ela, fumando sobre a língua que ela vai morder. E todos os meus filhos bem contidos, como as pragas do Egito, vêm aparecer. E já que tá barato, nós barato, nós.